Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Aqui é Vitor Araújo do Niremagetes e Obina é melhor que o Gordô! Estou aqui gravando sozinho de novo hoje. Esse é o episódio número 3 do Plantão do Randão. Estivemos a semana passada sumidos por questões de serviço. E como a gente tem muito assunto acumulado, eu vou direto para as mensagens, para os e-mails. O único e-mail que a gente recebeu é do Rogério Prado. Ele parabeniza a gente pela iniciativa do podcast, que tem muito potencial. Lembrando, o e-mail é plantãodorandão@gmail.com. Vamos às mensagens pelo Fórum da Brasil. Muito bom de novo o programa. Teve alguns momentos que era inaudível, mas muito bom mesmo. Parabéns e libere logo a senhora parte. Isso quem escreveu foi Luiz Larme, dos Dragões Verdes, da Quinta 108. Quando a gente ainda não tinha liberado a segunda parte. O Everton Manager do Guns Guitar Club, da oitava 1589, curtiu a menção ao time dele no episódio passado. E me lembrou de uma coisa importante: eu não tinha deixado o nosso endereço de e-mail na página do blog. Valeu pela lembrança, Everton, eu já coloquei lá. O Brunossauro, do Sauros FC, da oitava 981, escreve, adorou a segunda edição. Ele que mais uma vez vai estar aqui presente na redação da análise do Campeonato Brasileiro. Achou show de bola e muito sarro. E ele já resolveu a situação dele com a namorada. O Felipe TJ do Tiradentes LE da 7.419 também achou a edição muito boa. O NTA Samurai, do time Samurais da 7.315, achou muito legal novamente. Ele que colocou o link para o blog do podcast no blog Mundo HT. Muito obrigado. E continuando o assunto que a gente tinha mencionado, sobre aquele goleiro que caiu de nível, ele também viu um caso, isso no fórum da Global, se não me engano, de um cara que também teve uma queda de nível parecida. Goleiro também de 22 anos, ele não estava recebendo o treino primário e houve essa queda e foi resolvida quando ele voltou a ser treinado. O Pedro RJ, do Pior da Terceira 15, escreve que ficou bem legal, as participações dão um ar mais dinâmico, eu concordo plenamente, gravar sozinho é muito chato. Ele só acha que a rapaziada podia maneirar nos palavrões, não é isso que dá graça às piadas. Mas ele dá os parabéns, ele, e já que o Brunossauro participou, vem participado, ele deixa uma sugestão. Seria legal alguém para comentar sobre a seleção principal e levar um pequeno resumo do que está rolando na ANS, Federação Ajude Nossas Seleções. Eu não me comprometo porque não devo ter tempo, mas voluntaria o próprio Bruno para fazer isso. O Brunossauro invocado já saiu cantando lerê, lerê, lerê, lerê, lerê. Voluntariar o Bruno é foda. Mas ele achou boa a sugestão. Não deu tempo dele escrever um artigo sobre a Ajude Nossas Seleções e principalmente do projeto Adote um Canarim. Mas ele promete ainda. Aliás, eu acho que ele já faz muito fazendo análise do brasileiro pra gente. O Language Administrator Pandemia, do H5N1FC da quarta 20. Ô, nominho infeliz, hein? Você escolheu a hora certa, né? Pra colocar esse nome no time. Enfim. Aliás, esse era o vírus da gripe aviária, é isso? Enfim. Ele ouviu por recomendação do Profeta da sexta 755 e curtiu, né? E ele agradeceu por eu ter checado a história do editorial, que a gente até tinha ficado na dúvida se era erro de tradução. Eu dei uma olhadinha no tópico correspondente da Global e vi que era aquilo mesmo que a gente estava pensando, de ser prometido mesmo a limitação do treinamento. Ele agradeceu porque ele confessa que ficou contente de ver que, abre aspas, existem usuários que não ficam só procurando pelo em ovo, como às vezes acontece no tópico dos erros de tradução, mas que estão dispostos a comparar com inglês ou outra língua a tradução feita pela equipe de LAs. Claro que eu não fui olhar o editorial em inglês, o editorial em si, mas eu olhei o tópico da Global sobre o assunto. Eu olhei, aliás, por acaso, não foi nenhum grande feito jornalístico, não. O Acaquecendo, do Atlativa Soccer Club, da sexta 799, parabeniza e sugere que a gente fale dos times mais ricos do hat-trick brasileiro na atualidade. Eu não sei se esse ranking que ele passou é o atual ou de um ano atrás, mas o time mais rico é o KKKKKKK. O 2 é o São Paulo Futebol Club. E o terceiro lugar, o Goleiros, atual campeão do Campeonato Brasileiro. A gente deve passar, se for possível, e eu vou fazer isso quando, pelo menos quando tiver ali a Judônica na reta final, né? A começar a fazer episódios mais temáticos, assuntos mais específicos. Eu penso, por exemplo, fazer um episódio sobre caçadores de bandeiras ou algo assim. O Gustavo Guerra, exatamente, do Goleiros Futebol Clube do Campeonato Brasileiro, escreveu pra gente, complementando algumas informações que a gente tinha passado, né? E, aliás, se exibindo, né? Porque ele fala que está com muito dinheiro em caixa. Ele mandou isso na rodada retrasada, ele estava com 75 milhões de reais. É, realmente ele ainda tem muito, muito caixa para se manter na briga para o bicampeonato do Brasileiro. E ele dá uma correçãozinha aqui, eu tinha falado que ele treina bola parada e não é verdade. O que ele treina e sempre treinou é defesa. Orelhada minha. O Marcelo 9, do Galácticos RJ da quarta 15, ele tinha reclamado que não tinha conseguido baixar, mas conseguiu baixar de outro lugar e deu certo e já deixa aqui os parabéns. E pelo HTML, quem me escreveu foi, de novo, o Luiz Larme, dos Dragões Verdes, parabenizando e observando, né, que além dos tugas, né, os portugueses, entrarem nos fóruns da Sub-20, agora tá tendo uma invasão tuga em todo o fórum, já que algum user disse para eles postarem mais na comunidade. Deveria ser proibido o uso de português de Portugal nos fóruns. Abraço. Ô Luiz, eu não concordo com isso não, deixa os caras. Se eles começarem a incomodar, a gente vai simplesmente ignorar. Se eles saírem das regras, os administradores vão entrar em ação, enfim, eu acho que não é necessário nenhum tipo de censura, não. E o Kramenik do Forgotten, da Quinta 52, achou também muito legal, ouviu todos os episódios até agora e achou interessante, manda os parabéns. Vamos falar aqui da seleção sub-20, que não vai muito bem na campanha de classificação para a Copa do Mundo, como a gente falou no episódio passado, e teve gente reclamando de falta de comunicação do Célio Silva, né? Que ele não comenta muito sobre as partidas, nem durante, nem depois. Olha, não comentar depois vai, ele realmente comenta depois das partidas. Agora, reclamar durante, deixa eu fazer um cálculo. Os jogos internacionais são sexta, às 8 da noite no horário HT, no nosso horário brasileiro, 3 da tarde. Provavelmente o cara tá trabalhando, né, gente? Hello! Vamos parar com isso, né? Claro que a gente até acaba como torcedor cobrando mais empenho. Agora, pera lá, né? O cara não pode parar com a vida dele pra jogar hat-trick, mesmo que ele seja técnico de seleção. Teve muito, muito tópico que foi apagado por ser off-topic. Muito tópico não, muitas mensagens no tópico da seleção sub-20. Na rodada retrasada, a gente perdeu para a Noruega de 1-0. Nos outros jogos foi Chipre 1-0 em cima do Bahrein, Camboja 4, Chile 2. E já teve gente jogando a toalha depois dessa derrota, mas ainda tem todo o segundo turno pela frente e o Célio disse que só vai jogar a toalha quando não houver mais chances matemáticas. Tá certo ele. Notaram que houveram muitos gols sofridos por parte do Brasil, causados por especialidades, eventos especiais e especialidades é uma carência do grupo atual da Sub-20, além, como já foi comentado, de jogadores de defesa. Na rodada passada, né, o Brasil não jogou, porque o grupo é de 7, tem sempre um que não joga. Teve amistoso contra Hong Kong, ganhamos de 5-1. O Red Offori, da quarta 43, analisou quais seriam os melhores resultados para o Brasil nessa primeira rodada do retorno. O Chipre ganhou do Chile de 3-2, teria sido melhor um empate. Albânia 1, Camboja 1, a gente torcia pro Camboja que tá lá embaixo, mas o empate até que foi bom. Noruega 3, Bahrein 0, claro que teria sido melhor o Lanterna Bahrein ter ganho e ter segurado a Noruega, mas não dá para pedir milagre. O Chipre lidera com 16 pontos, Albânia com 14, Noruega com 13, Chile com 12, o Brasil bem atrás com 6 pontos, mas com um jogo a menos, o Camboja com 5, Bahrein com 3. Na próxima rodada, Chipre e Albânia, os dois líderes, O empate é ideal. Se for para alguém ganhar, eu creio que seja melhor que o Chipre ganhe, dispare de vez, daí ele segura o banner pra gente alcançar, ver se alcança o segundo lugar para se classificar. Camboja e Bahrein, os lanternas, que dê empate ou que dê o Bahrein que tá mais embaixo. Chile e Brasil, claro que é essencial ganhar. E a Noruega descansa. Pela seleção principal, na semana retrasada, a gente estava bem otimista pro amistoso contra o Albânia, ele foi até um pouquinho mais disputado. O Albânia não é um time tão fraco. Vitória nossa de 3-2. E no amistoso da sexta-feira passada, 3-0 em cima do Panamá. E eu acertei o placar e entrei pro sorteio. Qual sorteio? O sorteio de você receber no seu estádio os jogos, esses amistosos da seleção brasileira. E também tem outro sorteio do chamado Dunga por um dia. Você pode escalar a seleção, levando em conta alguns outros parâmetros. O técnico Baião te ajuda bastante. Quem concorre a esse sorteio do Dunga por um dia é quem efetivamente ajudou a seleção, treinando, servindo como scout, etc. E para concorrer a receber jogos no seu estádio, além desses que ajudam na seleção, é quem acerta placar. Cada acerto de placar no amistoso da seleção te dá um número para você concorrer no sorteio. O próximo jogo vai ser contra o Camboja. O Dunga da rodada vai ser o Ice Peak do Crushers FC. Quem vai receber o jogo é o time do Corujas, treinado pelo Insone. Copa do Mundo entrou na sua terceira fase. Os jogos vão começar em agosto, se não me engano. O grupo 1 é Espanha, Alemanha, Eslovênia e Polônia. O grupo 2 é Bélgica, Holanda, Hungria e El Salvador. No grupo 3, Peru, Irlanda, Dinamarca e República Tcheca. No grupo 4, Argentina, Ucrânia, Portugal e Inglaterra. O meu tema favorito do podcast, os mimimis. Poucas vezes a gente encontra um mimimi realmente sincero. A Ana, do Mulheres da Segunda 1, perdeu na rodada retrasada de virada e disse: não que eu merecesse ganhar, mas mesmo assim, mimimi. Um mimimi off-topic do FJ Ramone do Grooving FC, da quinta 138. Mimimi. O número do meu CPF não vai sair a tempo de fazer minha inscrição no Enem. A quem manda fazer tudo de última hora, né? Devia ter visto isso antes. O Tutiluk do Medonhos Pé Bola Clube, da sexta 1015, tomou um randão que parece esquisito. Ele foi de pique contra o Sage Futebol Clube, os dois de 3-5-2 normal, e o meio campo empatou. Em todos os outros setores, o Medonho ganhou. No primeiro tempo, 50% de posse para cada lado e empate 1-1. No segundo tempo, o Medonhos, mesmo tendo ligeira vantagem na posse, 52%, e jogando com um a mais desde o começo do jogo, ele tomou a virada. O Sage teve mais dois expulsos, mas aí já estava ganhando e o jogo terminou 3-2. Mas, para eu decretar de vez o Randão te odeia para você, meu caro Tutiluk, eu queria saber se a autoconfiança do time estava alta demais, né, de exagerada para cima antes da partida, já que ela pode atrapalhar em jogos em que você vai de pique. O Josias Prude, do Noturnos FC, da quarta a 5, não segurou a ira. Mais 5 e mais 7 de contusão, vá tomar bem no meio daquele lugar. O moderador Amadeu AC do Campinense da quarta 22 tenta acalmar o rapaz. Calma, cara, toma um banho de sal grosso que você tá precisando. Depois toma uma pra relaxar. E o Amadeu teve, na rodada passada, o atacante suspenso pela segunda vez na temporada. Sim, senhores, 6 cartões amarelos em 10 jogos, em 10 rodadas. Pediram pra eu comentar. Passar a comentar alguns projetos, né, do Hat-Trick brasileiro. Vamos falar rapidamente aqui, só comentar sobre o tópico da tutoria. Foi uma ideia do GSC 100, do Só Caneladas, da sexta 186. Uma tentativa de procurar uma ajuda individualizada para os novatos no jogo, né? Quem quiser oferecer ajuda, entra lá na lista que está no tópico da tutoria no fórum de dúvidas. E quem precisar de ajuda vai ver lá na lista, vai se inscrever também e vão ser feitos pares de tutor e tutorado. O tutor pode pegar quantos tutorados tiver tempo para cuidar. Gente, eu queria falar da Copa do Brasil. Não tem muito tempo ainda. Quando ela estiver um pouco mais afunilada e quando tiver mais fácil eu falar da Liga Judônica de Restituir, conforme for afunilando e conforme a própria Copa do Brasil for afunilando, eu vou começar a falar dela. Estamos com 32 times sobrando. O Carlito Rock do Blitzkrieg do Campeonato Brasileiro levantou que entre esses 32 times são 12 do Rio de Janeiro, 8 de São Paulo, 5 de Minas, 2 do Distrito Federal, 1 do Acre, eu não acredito, 1 do Ceará, 1 do Espírito Santo, 1 do Paraná e 1 do Rio Grande do Sul. O HGL9 do Flamengo, o Arpoador da Segundona 3, levantou que são 3 times do Campeonato Brasileiro, goleiros Gretchen Blitzkrieg, 14 times da segunda, 7 da terceira e 8 da quarta divisão. Vamos então com a que já está virando tradicional, a análise do Campeonato Brasileiro, pelo meu amigo Brunossauro. A nona rodada e de proporção um pouco menor a décima rodada foram surpreendentes, né? Falando da nona rodada, né? Já que acumulamos assunto pela falta de podcast na semana passada, não é exagero dizer que o Randão passeou pela primeira divisão do Hat-Trick brasileiro nessa nona rodada. Dois times sentiram na pele os efeitos do temido santo do Hat-Trick. Mas primeiramente vamos às partidas, digamos, normais. Zio FC 0, Areia 7, resultado esperado, já que o Zio é um dos semibolts do CB. Nada mais esperado do que uma goleada do Areia, um jogo fácil e acúmulo de espírito de equipe no time do Zaldo para a próxima rodada. Foi uma vitória fácil. Blitzkrieg 10, Fla Bahia 0. Resultado também esperado, uma grande goleada por parte do Blitz, um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, em cima do Fla Bahia, o mais bolt, digamos, dos semi-bolts. O jogo só não foi melhor para o Carlito, porque o Blitz teve duas lesões, nada muito grave, uma de uma semana e outra de duas semanas, mas o melhor ainda estava por vir para o Blitz nessa rodada, porque o jogo que mais surpreendeu foi Aquarius Horda 1, goleiros 0. O que seria esperado era uma vitória do goleiro fora de casa, manter a primeira posição, caminho para o bicampeonato mantido, né? Um bom resultado para o Aquário seria um empate contra o time mais forte do CB, que até então estava com 100%, mas o Aquário vindo de 5-4-1 normal com uma ótima defesa central e goleiros de 4-5-1 normal explorando muito bem os ataques laterais, deu 1-0 para o Aquário e a primeira derrota do time do goleiros na temporada, justamente para uma das equipes que não disputa diretamente o título do campeonato. Aparentemente o Randão jogou contra o Gustavo Guerra nessa rodada, tendo em vista que seu time teve 3 oportunidades de gol não convertidas e o Aquarius teve só 2. Uma delas foi de evento especial, falta convertida pelo Fabinho Melão. Claro que a gente não vai tirar os méritos do Pedro Wood, o gerente do Aquarius, que fez uma excelente partida e conseguiu o que ninguém mais havia conseguido, vencer o líder do campeonato. Mas se você achou que o goleiros foi o maior prejudicado por Randão nessa rodada, espera só pra ver isso aqui, ó. Atlético Bulls 1, Gretchen 1. O esperado seria uma goleada tranquila por parte do Gretchen, um dos candidatos ao título, em cima do Bulls, que é um dos semibolts. O que aconteceu que logo aos 4 minutos do primeiro tempo, gol do Gretchen, dando indícios de que seria uma vitória fácil, mas lé do engano, aos 49 minutos de jogo, o Atlético marca um gol e segura o empate até o final da partida, terminando em 1-1. O JP Bulls veio com 3-5-2 e a tática de pressão, que parece ter funcionado muito bem. Foram 4 chances para o Gretchen e apenas uma para o Bulls, 1-1 no placar final. E só notando, de head stats, o Gretchen fez 324 e só 144 fez o Bulls, e mesmo assim o jogo terminou empatado. Claro que o Carlito ficou com o humor rindo à toa depois dessa rodada, já que seus dois adversários diretos tropeçaram inesperadamente e ele havia assumido a liderança ao final dessa nona rodada. Mas um dia da caça, outro do caçador, o mundo gira, o mundo roda, e na décima rodada a disputa pelo título continuou quente. Goleiro 5, Gretti 1, precisando muito da vitória para retomar a briga pelo bicampeonato. Após ser derrotado pelo Aquarius na nona rodada, o goleiro veio para tudo, com tudo para cima do Gretti. Resultado não poderia ser menor, uma goleada de 5-1. E graças aos outros resultados, volta à liderança. O goleiro começou jogando com 3-4-3, buscando a vitória desde o primeiro minuto. Após o segundo tempo, com a vitória por 2-1, mudou a tática através de substituição, voltando ao bom e velho 3-5-2, visando o domínio do meio campo, e conseguiu muito bem, mais de 70% nas duas etapas do jogo. Sobrou para o experiente Gretti, que não conseguiu fazer frente ao atual campeão, talvez por estar priorizando a Copa, e abriu a porteira da defesa, tomando mais 3 gols no segundo tempo. Com esse resultado, o Gretti fica a 5 pontos do goleiro e praticamente dá adeus às chances de título. Ambos ainda estão na Copa do Brasil. E o Aquarius aprontou de novo, 4-2 para cima do Blitzkrieg, meus filhos. Mais de 80 mil fanáticos torcedores se juntaram no alçapão da roda para Mais de 80 mil fanáticos torcedores se juntaram no alçapão da horda para acompanhar a atual sensação do Campeonato Brasileiro. O time do Aquarius, tendo conseguido um ótimo resultado na rodada passada, o Aquarius tinha a difícil missão de repetir o feito de bater o líder do campeonato, e conseguiu. 4-2 em campo, e o Blitz volta a ser vice. Mesmo enfrentando um time de meio campo sobrenatural e ataque central titânico, quase colossal, e com mais headsets, o Aquarius do Pedro Wood mostrou que realmente é o bicho dentro de casa. Mesmo jogando com pressão, conseguiu fazer 4 gols no Blitz, que é um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro, e deu um passo importante para se manter em quarto lugar e fugir da repescagem, já que o Areia, que é o seu adversário direto, perdeu para o Blitz no retorno do campeonato e ainda tem de encarar o líder goleiros e o Gretão fora de casa. O Blitz, infelizmente, não demorou muito a voltar à vice-liderança, mas ainda segue, por exemplo, na disputa da Copa. Fla Bahia 3, Zil 4, o jogo dos Lanternas, nenhuma surpresa, 4-3 para o Zil, que mesmo jogando sempre no 2-5-3, eu suponho aqui que seja para treinar ala com ataques laterais, ele conseguiu passar pelo atualmente fraquíssimo Fla Bahia e de quebra quebrou o americano William Forbes do Fla Bahia em 3 semanas de contusão. Fechando a rodada, Areia 6, Atlético Bulls 0. Pode-se dizer que, de certa maneira, a rodada não foi das melhores para o Areia. Não por causa do resultado do seu jogo, um 6-0 fácil em cima do Atlético Bulls, mas sim por causa da vitória do Aquário, seu adversário direto, em cima do Blitz. Espera-se que o Areia esteja com um bom espírito de equipe e saiba escolher as táticas corretas para os dois próximos e complicadíssimos jogos. Gretão e goleiros fora de casa. E ainda mais depois dos resultados do Aquarius nas últimas rodadas, os dois times mineiros estarão muito mais ligados nos times da parte intermediária da tabela. Qualquer deslize pode significar perda de pontos importantes, principalmente para os goleiros, que segue na liderança a apenas um ponto do Blitz, que tem saldo maior. O goleiros lidera com 25 pontos e 36 de saldo. O Blitz vem em segundo com 24 pontos e 39 de saldo. Em terceiro, o Gretti com 20, Aquarius e Areia com 18. O Aquarius leva vantagem por apenas um gol de saldo. O Atlético Bulls com 7, Zil com 6, Fla Bahia com 0. A próxima rodada, Zil pega o Aquarius, o Gretti recebe o Areia, o Atlético Bulls recebe o Fla Bahia, e a partida mais importante da temporada, Blitzkrieg e goleiros. Essa partida pode definir o campeonato. Vamos então falar da Liga Judônica de Hat-Trick, edição número 14. Infelizmente eu não conto com os meus amigos Morph e Mitocôndrias para me ajudar. Eu vou praticamente a me resumia a falar os resultados da primeira fase, que terminou na semana passada, e a dizer como é que vão ser os próximos confrontos, né? Vamos repassar aqui rapidinho. O grupo 1 formado por Gamblers, Redhawks, Druida e Albânia. Na primeira rodada, Gamblers 4, Redhawks 1, Druida 4, Albânia 0. Segunda rodada, um jogo disputado, Gamblers 4, Albânia 3, Redhawks 1, Druida 3. Na terceira rodada, um jogo curioso, né? Seria a disputa da liderança. O Druida ganhou por W.O. Gamblers deu W.O. no Druida. Eu não lembro se isso foi comentado no Orkut. Então 5-0 pro Druida. Albânia 4, Redhawks 1. Esse grupo foi uma verdadeira escadinha. Druida com 9, Gamblers com 6, Albânia com 3, Redhawks com 0. Redhawks vai para o limbo. No grupo 2, Malandros, Que Inferno, Gambás e Reis Lagartos. Rei Lagartos praticamente só deu W.O. Só não deu W.O. na última. Ele mesmo assim perdeu de 5-0. Primeira rodada, Malandros 3, Que Inferno 0. Gambasa 5, Reis Lagartos 0. Essa foi por W.O. Na segunda rodada, um dos jogos mais surpreendentes da história da Liga Judônica. Gambasa 1, Malandros 0. Ninguém acreditou. Rei Lagarto 0, Que Inferno 5, mais uma vez W.O. Na última rodada, Malandros 4, Rei Lagarto 0, Que Inferno 0, Gambasa 5. Dessa vez não teve W.O. E agora, ao invés de ter medo do Malandros, quer dizer, a gente vai continuar tendo medo do Malandros, principalmente eu que sou quem vai pegar ele nas oitavas. Mas quem assusta mesmo é o Gambasa, 100%, 9 pontos e nenhum gol sofrido, 11 gols marcados. Malandros em segundo com 6, Que Inferno com 3, Reis Lagartos com 0. Ele já vai para a repescagem porque deu 2 W.O.s. Grupo 3, o Amakusa, Mitocôndrias, Donkeys e SPD. Na primeira rodada, Amakusa 0, Mitocôndrias 4. Donkey 0, SPD 4. Na segunda rodada, Mitocôndria 5, Donkey 0. E Amakusa 4, SPD 2. Na terceira rodada, SPD 3, Mitocôndrias 2. Amakusa 1, Donkeys 0. E esse foi um grupo da morte. 3 times com 6 pontos. Mitocôndrias terminou em primeiro com 8 gols de saldo. O SPD com 3 gols de saldo, o Amakusa, mesmo com os mesmos 100 pontos, ficou com saldo negativo e não vai para as oitavas. O Donkeys não fez um gol sequer, tomou 10. Embora não seja um time muito fraco, ele vai para a partida de limbamento. No grupo 4, Eukunubás, Norsk, Lazio e Judão. Eukunubás 0, Norsk 5, essa foi por W.O. Lazio 5, Judão 0, essa não foi pro W.O. O Judão realmente tomou uma piaba. Na segunda rodada, Norsk 1, Lazio 2, Judão 4, Eukunubás 0. Na terceira rodada, Judão 2, Norsk 4, Eukunubás 1, Lazio 2. O Judão mais uma vez não se classifica para as oitavas, mas pelo menos não vai ter que disputar o limbamento. A Lazio fechou como líder do grupo, 9 pontos. O Norsk com 6, Judão com 3, Eukunubás com 0 pontos. Aliás, todos os lanternas terminaram com 0 pontos. Não conseguiram arrancar pontos de ninguém. Grupo 5, Lions, Salústicos, Gymnastic e Procurados, né? Um grupo bem forte em que o Lions se sobressaiu. Primeira rodada, Procurado 0, Salústicos 8, a maior goleada da primeira fase. Gymnastic 2, Lions 4, um jogo disputado. Segunda rodada, Lions 5, Salústicos 2, né? O Lions então meteu muito mais medo. Procurado 0, Gymnastic 4. Na terceira rodada, Salústicos 3, Gymnastic 3. E o Gymnastic acabou com a desclassificação decretada. O Salústicos levou vantagem no saldo. Lions em primeiro com 9, Salústicos e Gimnástico com 4. Salústicos, com maior saldo, passa para as oitavas. Procurados não fez nenhum gol, tomou 18 e a Lanterna com 0 pontos. Grupo 6, Chose, o meu Nerima, Blablaísta e Barwick. Esse grupo também foi um verdadeiro grupo da morte, se bem que o Chose ajudou, porque deu 2 WOs, é mais um time já rebaixado. Chose 0, Nerima 5, esse foi um WO. Blablaísta 1, Barwick 0. Segunda rodada, Blablaísta 2, Chose 0, Barwick 2, Nerima 1 e o pior de virada, Raios. Terceira rodada, Barwick 5, Chose 0, mais um WO do Chose. Blablaísta 0, Nerima 3, né? Eu terminei como líder do grupo graças ao saldo, já que tanto o Nerima quanto o Barwick e o Blablaísta terminaram com 6 pontos. O Chose, com nenhum gol marcado, terminou com 0 pontos. Eu levei vantagem no saldo, o Barwick ficou em segundo. Blablaísta, infelizmente, apesar da boa campanha, vai ficar para trás. E eu não sei se eu sinto pena de mim, que vou pegar o Malandros, ou sinto pena do Barwick, que vai pegar o Gambaza, que foi o monstro que comeu o monstro do Malandros. Grupo 7, Xexão, Virtus, Rocoliseu e Rohan. Primeira rodada, Xexão 2, Virtus 1, Roco 0, Rohan 7. Outra grande goleada. Segunda rodada, Roco 0, Xexão 4, Virtus 0, Rohan 5. Terceira rodada, Xexão 2, Rohan 2, Roco 0, Virtus 5. Rohan e Xexão terminaram empatados com 7 pontos. Rohan levou a vantagem grande de saldo. Virtus ficou com 3 pontos. O Roco com 0 pontos e 0 gols na primeira fase. Grupo 8, Zosso, Calazans, Quasilá e Azulão. Na primeira rodada, Azulão 0, Zosso 3. O Zosso realmente chegou metendo medo. Quasilá 2, Calazans 4. Segunda rodada, Zosso 3, Quasilá 0. Azulão 1, Calazans 3. E para fechar o grupo, Zosso 5, Calazans 1, Quasilá 2, Azulão 1. Que bom, nenhum WO. O Zosso fecha a primeira fase como líder do grupo 8, 9 pontos. O Calazans com 6, Quasilá com 3 e Azulão com nada. As oitavas de final são as seguintes e felizmente não vai ter nenhum WO. Teve um jogo só que demorou um pouco mais para ser marcado, mas ele já foi marcado pelo que consta no Cup Manager. E os confrontos são os seguintes: Druida e Salústicos. Jogo disputado, Xexão e Mitocôndrias. O Mitocôndrias pode dar trabalho pro Xexão. Lazio e Calazans, Barwick e Gambaza. Barwick vai ter trabalho. Gamblers e Brasil Lions, Rohan e SPD, Norsk e Zosso, Nerima e Malandros. Ai meu Deus, nas Limbation Mats. Eu não gosto de falar o inglês assim, eu vou falar disputa do limbamento. Red Hawks e Procurados. O nosso querido Wagner do Blablaísmo vai ter muito trabalho. Reis Lagartos e Chose. Esse jogo é simbólico porque os dois deram 2 WOs, já estão automaticamente na repescagem da próxima temporada. Donkeys e Rocoliseu, pelo que o Adriano do Mitocôndrias me comentou pelo telefone, ele não pôde gravar hoje com a gente. Outro time judônico que vai ter trabalho. E fechando, El Cunubás e Azulão. Bom, gente, mais um podcast cansativo, gravado por uma pessoa só. Eu realmente não gosto de gravar podcast sozinho, mimimi. E foi até um podcast até fácil de gravar, eu tava com a pauta bem levantada. Só agora que eu tô demorando um pouco pra falar. Mas é isso, né? A gente teve muito assunto, porque foi o acúmulo de 2 semanas aí de Campeonato Brasileiro, de Liga Judônica. Embora a gente tenha falado muito rápido, eu vou pedir encarecidamente para os meus colegas de Liga Judônica, primeiro, que se prontifiquem a conseguir gravar com a gente, ou mesmo que não consigam, que mandem algum comentário em áudio, né, se puder, mesmo antes aí das oitavas de final, se der tempo, pra gente colocar no nosso próximo podcast, comentário sobre como foi a Liga Judônica até agora, né? Também vou pedir pro pessoal do Hat-Trick Brasil, é meio complicado, ó, eu tô falando para duas turmas completamente diferentes. O pessoal da Judônica não frequenta o Fórum Brasil do Hat-Trick e vice-versa, o pessoal não sabe muito sobre o que é a Liga Judônica, né? Culpa do Sr. Morph, que até agora não postou nada sobre esta atual edição da Judônica no Judão. Bom, tá com pouco tempo, fazer o quê, né? Eu mesmo não gravei podcast semana passada por questões de trampo. Como eu estava dizendo, peço pro pessoal do Hat-Trick Brasil também, se puder, mesmo que não possa gravar com a gente, começar a fazer suas contribuições com áudio, né? Acho que essa é uma ideia até melhor, né? Gravar um MP3 e mandar pra gente de alguma forma, pro podcast não ficar tão chato desse jeito, né? Você entra em contato com a gente pelo e-mail plantandorandão@gmail.com ou também pelos comentários do blog. Ninguém até agora postou nenhum comentário lá no blog. O endereço é plantandorandão.blogspot.com, né? Mas vamos começar a contribuir com áudio. Eu vou pedir mais uma vez para a turma do Fórum Brasil, voltem a usar o tópico Jornal Primeiro Andar. Vai ser uma fonte de material legal. E, infelizmente, vai ser a única maneira de eu conseguir falar aleatoriamente de campanhas dos times, porque fora o Campeonato Brasileiro, e talvez no futuro a Copa do Brasil, não dá mais tempo de eu ficar comentando como estão, assim, alguns times do pessoal que comenta mais nos fóruns, não dá mais tempo de eu comentar a campanha. Vocês viram que esse podcast já ficou grande de novo, que nem o primeiro episódio, aliás, todos os outros dois ficaram grandes. Infelizmente, essa vai ser uma parte que vai ficar cortada. A gente vai focar no Campeonato Brasileiro. Mas eu já falei demais. Abraços efusivos para toda a galera. A gente se vê na próxima edição do Plantando o Randão. E faça como o Palmeiras, não perca! Então, esse moleiro matador.